Adaman. Prossima Yankee Eco November. Primeiro código de transponder alocado. O Yankee Eco November, reporte a 20 milhas de Salvador, ingressando na nossa CTR. No momento informo que é o tráfego do Bravo Sierra Serra, um helicóptero nas proximidades de Sauípe, a 25 milhas afastado de Salvador. No comando ao 10 com curva direita, perfil Águia Alefa, nível 200. Transponder 2640, controle 120, decimal 8, conforme briefing na defesa, tango 28 e tango 105, frequência. 10? Boa. Olimpo 08, acionamento já autorizado para ataque de metrô em 198, decimal 95, ajuste de altímetro no 019. Então, índio, copia? Valença autorizado no meu teste, decolando da 17, com curva à direita no corredor a fé. Aciona 0133, controle 120, decimal 8. Correto, opção 1, já possível a B e o pátio por despesa. Sempre ajuste de altímetro no 019, já acionado para ataque de metrô em 1895, voltou. Romeu Alfa Tango Índia, Torre Salvador. Número 2, aguarde para ingresso na pista 97, Papá Romeu Alfa Tango Índia. Bom dia, 48, bom dia, identifique, desça o 060, chegada a Mari. Identificou 060, chegada a Mari, 642. Douro, azul 2714, 4 Romeu, para Puxa Sonho. 714, livre Puxa, um ataque. Livre Puxa, um ataque, 2714 azul. Bravo Serra Serra, poderia repetir o local de destino agora? Eu também, Serra Luiz, já sabia passar. Passou de copiou, Bravo Serra Serra? Sim, Matheus. A Romeo Alfa Tango Índia autorizada a linha e manter pista no 7. Passando o uísque, Yankee Uniforme, decolou aos 4-0, chame o controle em 120, decimal 8. Chama 1208, senhor. Bom dia. Controle, muito bom dia. Esse é o uísque Yankee Uniforme. Bom dia, uísque Yankee Uniforme, suba ao nível 400, saída da EL, transição Irume, contato radar na decolagem. 400 da EL, transição Irume, contato na decolagem, o esquema de fora. Controle, o Papai Romeu e a Fonovenda, acabou de ingressar na CQR, litoral, marcando a Fonovenda. Gente, Yankee Eco Novembro, reposta através do internado. Reporta onde? Romeu Alfa Tango Índia, autorizado a decolar. Pistão no 7, 130 graus, 039. Para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado elétrico, posta ali. Solo, azul 2714, está pronto para o tanque, 61 a bordo, 5 horas e 25 alternando Palmas. R714-1, Libretax, Spot Principal Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-8-95, ajuste de altímetro no 0-9. Autorizou 3, Principal Índia, ponto de espera da 1-0, chama de 2-1-5, grato, 2-7-1-5, Papa Romeu, Bravo, Sierra-Serra. Papa Romeu, Bravo, Sierra-Serra, mantém a linha do litoral nordeste, chame a 1 minuto. Para cruzamento da cabeceira 28. Caso não obtenha contato ou falhas de comunicações, prosseguirá a 1 minuto para a perna do vento da pista 10. E então aguardar qualquer tipo de sinalização da torre de controle. Ciente, vai reportar o meu fora. Caso negativo de comunicação, vai ainda estar do vento aguardando sinalização. O Bravo Serra Serra. Negativo, é o número 3 na aproximação, mantém a pessoa do pegado. Ciente, Olimpo 08. Após o cruzamento da taxa e delta, retorne a frequência do solo salvador. 121 decimal 9. Alô, meu Yankee Eco Novembro, chame torre 118 decimal 95. 895, tá. Oi, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Yankee Eco Novembro. Olimpo 08, taxi via Alfa, Juliette, Pati 1 no Índia até o ponto de espera da 1-0. Do ponto de espera, torre 1-18-95. Olimpo 08, taxi via Alfa, Juliette, Pati 1 no Índia até o ponto de espera da 1-0. Torre Salvador, bom dia, o azul 2714, ponto espera da 1-0. 1-2-5-1-3-3-9-5, bom dia, senhor. Tem como confirmar, por gentileza, a radial ideal para o destino? Venda, confirme intenções. A posição de alarmes para cruzar até o corredor Axé, 1.000 pés. Quente, o Papa Romeu Yankee Eco Novembro, informa um helicóptero à frente, mantendo 500 pés. Mantenha a linha do litoral, reporte para cruzar a final do 28. A gente vai postar para cruzar a final do 28, tá vendo? Bravo Serra Serra, informa o tráfego à retaguarda, 1.000 pés, um Bravo até o 07, reporte para o cruzamento da final do 28. Está ciente do tráfego na retaguarda, o Bravo Serra Serra vai reportar. Bono 648, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro 1019, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000 com 1.019, autorizado LS, reporte estabilizado, 648. Azul 2770, informação é a Lima, autorizado Porto Seguro, nível de voo 160, decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída Coral, Golfo 677. Aciona no transponder 0276, controle Salvador 120.8. Autorizado no 60, decolando a 10 com curva direita na Coral. Aciona 0276, controle de saída 1208. Aerodia é a Golfo 677. Azul 2770, correto o protegimento, reporte de campo de back. Acordar. Um novo transporte. Ah, o plano chegou aqui, o seu transponder será 5476 no trecho de Valença da Jundiaí. Sobe visual até o 085. Autorizado 085. Tendo o setor, sem interferir com o eixo no 028. Aparecendo para o 60 para a direita, o Yankee com 90, sem interferir. Funcionamento azul 2770. Azul 2770 está autorizado, reporte para o ataque. Reporte ataque, azul 2770 autorizado. Salvador, bom dia, Oxana 6250. Oxana 6250, autorizado pouso, pista na 0, vento 190 graus, 05 nós. Livre pouso, pista na 0, Oxana 6250. Oi, Salvador, Bravo Serra Serra, para cruzamento da 3-5. Bravo Serra Serra, autorizado o cruzamento da final da 3-5, reporte eixo livre. Vai reportar eixo livre, o Serra. Canal 6250, informação de tráfego direito, um helicóptero, 500 pés, mantendo o litoral sul, não interfere. Centro do tráfego, 6250. Papa Romeu Yankee Eco Novembro, teria condições de manter a perna do vento da pista 1-0 para a asa fixa? Debatiu. Gente, na presente, mantenha a perna do vento de asa fixa, mantendo 1.000 pés, aguardando para efetuar o cruzamento. Debatiu, está arrumando a perna do vento 1-0. Adeus. Boa Bravo, Sierra Serra, dá pra gente, chame o controle em 120 decimal 8. 128, Bravo, Sierra Serra. Autorização, Bravo. Com 2065, agora de copo, por gentileza, prepare a saída da EL, lê da transição Mótio. Aí eu lê da Mótio, com 2065. Uno 621, reduza para 1.80 nós, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0, 1.9. Confirmando para o voo 1.621, para 3.000, reduzindo 1.80 nós. Só essa. Taxa azul, 2770, 0, 4 horas e 15, vitória. Digitaxi, Apache 1 no Índia, ponto espera na 1-0, torno 1-8, decimal 9-5, ajuste já o time com 1-0, 1-9, azul 2770. 19, pátio, pátio principal, Índia, 2-2-2-9-5, azul 2770. Lipo 08, mantém o ponto de fé. Se você quiser, via Alfa, você pode ser direto para ingresso. Alfa, suporte para ingresso. Tio, Yankee, Eco, Novembro. Azul 2714, informa o tráfego ingressando na perna do vento da 1-0. Não interfere, 1.000 pés. Vento 1.80 graus, 0.4 nós, autorizado decolagem no zero. Autorizado decolagem para o 2.7.1.4 da Azul da 1.0. No 621, esquerda para o 1.20, reposto estabilizado. Segue Boeing 737-800 da companhia. Esquerda 1.20, reposto estabilizado. No 621. LS, igual no 648. No 648, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, obrigado. Através norte da Torre Salvador, o Yankee Cruzada. O Yankee Eco November, autorizado o cruzamento do campo sobre o eixo da pista 1735, agilizando. Informa o tráfego nacional da 1-0. Batia, está sempre avistando, vai agilizar o cruzamento. Salvador, bom dia, gol no 648, final. Gol no 648, continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 0, 1-9. Informa o tráfego efetuando o cruzamento do campo. O helicóptero 1.000 pés, após seguir a litoral sul, na interfere. Ok, aguarda a pista livre, frente do helicóptero, gol no 648. Meia, identifique, desça para o nível 050, chegada Mari. Papá Romeu, Yankee Eco November livrou o eixo das duas cabeceiras. Yankee Eco November mantém proa até atingir a linha do litoral, após segue corredor Axé. Chame o controle 120 decimal 8. Linha do litoral, Axé 1208, Yankee Eco November. 65P? Autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, linha da transição, bote rupas 1-0, rota do plano. Aciona 5470, transponder, controle Salvador 1-20, decima 8, Gol 2065. 2-0-3-6-0, decola da 1-0, da EL, lista, bote rupas, resolve 1-0, conforme, aciona 5470, controle de saída 1-2-0, decima 8-0, gol 2-0-6. 2-0-6-5, reporte para um pushback. 3-4-pushback, 2-0-6. E Salvador, bom dia, voo 621. Voo 621, bom dia, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 099. Ok, aguardando autorização de pouso, 1621. Alô 2770, na escuta? Alô 2770, por gentileza, teria condição de taxar um pouco à frente? Afirma agora. Prato 2770. Que é com 90, tem condições de informar seu estimado para o través de Siri e ingresso na CPR de Léo? Aguarde, por favor. Tu sola 55, direita 121, decimal 9. Direita 219, 9642. 5. CPR Léo, que é com 90. Sou 3, 4, 5, CPR ou Gold? Não, a CPR pouso 1355. Gente, 1345 a CPR pouso 1355. Pronto. No 648 taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, no 648. Siga, Bravo CSS. Você falou que você é a da linha, mas a gente da aeronave, a visual da mesma. No sentido contrário, novo sobrevoo sobre a parte do Sol East, ó. A gente mantém 510 e aposta que tu vai reportar para o Sul, o braço da terra. Salvador, voo 2065, posição 0, aqui a sala, né? Está autorizado, reporte pronto, tá? Voo 2065. Teve posicionamento, reporte para o site, voo 2065. Gente, Bravo Serra Serra, chame torre 1-1-8-9-9-5. 18-9-5, Bravo Serra Serra. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, mantém a linha do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã, ajuste no 019. 019, vai reportar Itapuã, Serra. 1621, solas 58, direita 121, decimal 9. 219, boa, 1621, direita. Solo Salvador, boa, 1621. Tempo 08, autorizado, decolar, pista no 0, vento 120 graus, 04 nós. Romeu Bravo, Serra Serra, da presente, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte livrando o eixo. Da presente, vai cruzar o final da 1-0, vai reportar livrando o Bravo Serra Serra. O 770, autorizado o alinhar e mantém no 0. Alinhar e mantém na 1-0, a 2-10-7-0. Alô, Salário 6319, pronto para ataque, CB1R 5, 5 horas e 20, autonomia alterna Galeão. Confirme o PLB, por gentileza? 1-6-5. 1-6-5, livre o taxa que é Índia, ponto espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste ao time para 1-0, 1-9, Oxané 6-3-1-1. Autorizado, taxa que é Índia, até o ponto espera da 1-0, ponto espera da 1-0, ponto 118-9-5, e ajuste 1019, Salário 6319. Juliette, portão 07. Juliette para o 07, 1-642. Terminal de Léo, 120, decimal único, com aquele controle. Uma dia sequência ali, eu estou coordenado. E Léo, 1201, o Juliette para o 07. Salvador, bom dia, Olimpo 08, do perfil da Arbol Tradicional. Olimpo 08, bom dia, contato radar. Na decolagem, suba ao nível 200, sair da Arbol Transição Elétrica. Terra, no visual, segue corredor forte, 500 pés, mantendo a escuta. Na sua escuta, o Bravo CSA. Informo o helicóptero do setor norte, seguindo o litoral norte, não interfere. Autorizado decolar, pistola 0, vento 120 graus, 05 nós. Devo decolar de Fiat do Prato, azul 2770. Salve, Salvador, gol 2065, autorização para o táxi. São 3 horas e 59 minutos de autonomia, alternando o Zelião com 1973 na bordo. Desça até 2.000 pés, ajuste no 0, no 9, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000, 0, 9, reporte estabilizado. 9, observe a aeronave da companhia que vai passear no 07. Sente para a aeronave da companhia passear no 07, Silvio Taxi, Bate 1 no Índia, transfera 90218195 ou 207. Casa 2770, decolar 202, controle 120, decimal 8. 208, azul 2770. Puxando M3111, autorizado alinhar e manter no 0. Autorizado alinhar e manter M3111. Papo Romeu Bravo, Serra, da presente, chama o controle 120, decimal 8. 1208, Bravo Serra, ou Bravo Serra. Controle Salvador, o Bravo CACR cruzou o campo, segue na sua escuta. Reporte na 20ª milha, Bravo CACR. Vai reportar, autorizou no meu pad para o Bravo CACR? Afirmativo. No meu pad, vai reportar na 20ª, o CACR. Poderia confirmar para o número 621 qual seria a posição prevista? No 621 a prevista é 08. Já que está livre o ingresso, até a mesma. Fica autorizado até 08, para o 621. 6311, autorizado a decolar, pista no zero, vento 160 graus, X04 nós. Autorizado a decolagem, pista 10, né, 6311. Salvador, bom dia, 2065, quanto espera dar 10, pronto. 2065, um dia após a decolagem do Avianca, ali mantém no zero. Mas Avianca ali mantém no zero, gol 2. Aeromia 311, decolado 206, controle 120, décimo 8. 208, Aeromia 311. Controle Salvador, bom dia, Aeromia 311. Aeromia 311, bom dia, suba nível 360, saída da EL, transição módica. 360, subindo da EL módica, Aeromia 311, aguardando 2 de módica. Sinai 6311, está autorizado direto Mótica da Presente. Direto Mótica da Presente, Sinai 6311. Sinai 65, autorizado decolar, pista no zero, vento 120 graus, X04 nós. Decolagem, gol 2065, no zero. Sinai 6311, para separação de tráfego, inicialmente mantém a proa 220. 220 na proa, Sinai 6311. 5, decolar 210, controle 120, décima 8. 220, 8, né? Controle Salvador, bom dia, voo 2065. Voo 2065, contato radar na decolagem, suba nível 360, feira da EL, transição módica. 360, da EL módica, voo 2065. Sinai 6311, tráfego posição de 1 hora, 9 milhas, mesmo rumo, passando uma centena, subindo para o nível 160, 1 Alfa 172. 3896 na escuta. Está travado na sua escuta da 3896. 3896, autorizado pouso, pista na zero. Ventura 20 graus, 059. Autorizado pouso, 10 na 3896. Suba inicialmente ao 085, aguardando contato do radar. Azul 2770, está efetuando desvio à esquerda? Negativo, está mantendo a frente de coral, azul 2770. Negativo, coral está à sua direita, 15 graus à direita. Nós estamos com 20 nós de direita, ok? Está efetuando a correção. Gente, informo que será ultrapassado pela sua esquerda, para um Airbus 320, 5 milhas. Está passando agora o nível 080, subindo para o 360. Cliente, grato, 27. Bom, Flávio Salvador, muito bom dia, do 1094, passando 205 para 150. 1094, bom dia, identifique, desse o 050 na chegada a Mário. 050 na Mário, do 1094. Alfa Tango, Índia, suba ao nível 145. Alfa Tango, Índia, autorizado, reautorizado, nível 300. Salve, Serra, Serra, frequência livre. Gente, Bravo, Serra, Serra. Olympus 08, chame defesa, Tango 18, Tango 105. Chame decimal 9. Direita 219, Tango 3289. Azul 4216, chame Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Alfa Juliette, 05. Alfa Juliette, 05, 3899. Ô, Nuno, já ultrapassou o tráfego, visual 3. Gente, o Jané 6311, aguarde separação regulamentar. Azul 4217, controle. Azul 4217, controle. Azul 2714, controle. Azul 2714, está precisando de informação? Negativo, Elefa a 1,5. O senhor está indo para Elefa ou está efetuando desvio de informação? Não, estamos efetuando a saída. É água, aliás, como Elefa, Elefa agora curvando à direita. Para. Gente. O Chané 6311 está presente, está autorizado direto Módiva. Direto Módiva, Chané 6311. Aguarde, Alfa Tango Índia. Azul 2714, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Vai chamar Recife, Recife, autorizado de pushback, reporte pronto, táxi. O Chané 63 no 1, chame Recife 125 decimal 1, ao TERN 133 decimal 95. Recife 133 95, Chané 63 no 1. Bom dia, voo 1648, portão 7, gente na informação Lima para autorização de tráfego, Maceió. Voo 1648, Lima confere, está autorizado Maceió, nível de voo 350. Decola da Pistola Zero, primeira curva à esquerda, com o perfil da saída Pucajamo, transição Aracaju, upper Zulu 17, Orágua, após direto. Aciona no transponder 5526, controle Salvador 120.8. Gente, transar 350 para Maceió, decola da 10 com curva à esquerda, Puca, saída Puca, Jamo, Aracaju. Após é para o Zulu 17, Orago 5526, é o transponder 1208, controle Gol 1648. Gol 1648, correto, protegimento, reporte pronto, pushback. Botaremos o 1648, graças. Vamos corrigindo, 7-1 a bordo, 71. Livre o táxi via Fátima Índia, ponto 0 da 10 torre, 118 decimal 95, ajuste ao time para 1099, gol 1630. Bom dia, o Sané 6140 para Maceió. O Sané 6140 agora de copo, por gentileza, prepare Pucajamo, transição Aracaju. Grato. passando 6.000 para 5.000, vamos 094. Zero, um, nove. Autorizado LS, reporte estabilizado. Estabilizado, vamos 094, nós vamos dar uma temproa 040, aproximadamente 3 mil, só para dar informações. S, reporte estabilizado. Operar estabilizado. Autorizado de falar, de bom, 630. E 70, serviço radar encerrado, vai passar Coral, Chamilhão, 120, décimo 1. Chamilhão, 630, decolado 823, controle 120, décimo 8. 208, 630. Controle Salvador, voo 1630. 30, contato radar na decolagem, suba ao nível 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, voo 630. Nível de voo 350, decola da pistola 0, primeira curva à esquerda. Pouco perfil da saída PUCA, Jamo, transição Aracaju, após 17, Orágua, após direto Maceió. Aciona no transponder 5523, controle de Salvador, 120, decimal 8. 0350, decolada 10, Puca, Jamo, Aru, uniforme do Lono 7, Orago, direto Maceió. 5523, no transponder, 120, decimal 8, Oceanero 6140, centro da Mike. Oceanero 140, correto, cotejamento? Reporte para o flashback. Chamaremos, 6140. Com 094 estabilizado no ILS da 10. 0094, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste 9099. Guarda a autorização, 094. Atualizar pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 7 nós. Pouso atualizado com 094. para 207. Seu identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 9, chegada bom. Identifique, desça ao nível 050, chegada Mari. dia, 9648, lá no portão 7, para Xbeca Chimalemba. 9648, autorizado, Xbeca, pode prosseguir. Autorizado, é portaria estático, 9648. Gol 1621, pronto, cópia? Gol no 61, autorizado em São Paulo, nível 360, rota Zulu 10 por base, Zulu 16, rota no plano. Decolo da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva, transpondente 5514, controle Salvador 120, decimal 8. 360, autorizado em São Paulo, depois Zulu 10 por base, depois Zulu 16, rota do plano. Decola 10, curva direita da El, Leda, Motiva. 621, totalmente pronto? Totalmente pronto. Coordenem com a equipe de solo, a fim de que a mesma realize juntamente com o colega da companhia no 07. Coordenação com o 07, autorizado, igual no 07.